andressevismoral.com.br. Dentro de casa, a minha mesa ela fez de cama. Nossa bebida foi 1 litro de cana. Essa safada fez amor na sacada. Sua tarada eu vou dar na sua cara. Olha o sucesso do Laqueiro Rio! Pra checar aqui rapidinho. Vamos lá no paredão, tamo junto. Olha o paredão do Kelvin Alimento. Ela comprou cada minuto que a gente passou. E no outro dia ela me ligou, dizendo que adorou fazer amor. Ela comprou cada minuto que a gente passou. A gente se encontrou dentro de casa. A minha mesa ela fez de cama. Nossa bebida foi 1 litro de cana. Essa safada fez amor na sacada. Dentro de casa, a minha mesa ela fez de cama. Nossa bebida foi 1 litro de cana. Essa safada fez amor na sacada. Sua tarada, deixa eu dar na sua cara. Meu amigo Manel, Mega Team, Alumínio, Luz do Lar, tamo junto. Amiga Lilias e o Caminhão Tenebroso. Ela comprou cada minuto que a gente passou. E no outro dia ela me ligou, dizendo que adorou fazer amor. Ela comprou cada minuto que a gente passou. E no outro dia ela me ligou, dizendo que adorou fazer amor. E no outro dia a gente se encontrou. Dentro do carro, a minha mesa ela fez de cama. Nossa bebida foi 1 litro de cana. Essa safada fez amor na sacada. Dentro de casa, a minha mesa ela fez de cama. Nossa bebida foi 1 litro de cana. Essa safada fez amor na sacada. Sua tarada eu vou dar na sua cara. André Cidiz, o mural de Lili Coara. E ele, meu amigo Sony Corvão, tamo junto. Alô, Sato que gelou. Vamos a shows. Alô, meu amigo Sassá Veigo, tamo junto. Já tá, cadê tu, Mendo Quixada? E ele, Japa Produções, Leandro Mais Pão.